estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com imensa alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 182. Hoje é dia 3 de outubro do ano de 2018. Agora são 8 horas e 5 minutos dessa noite quente e molhada de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa dessa noite o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas e, como convidado especial, nosso amigo Rogério Azevedo. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Eu estou aqui a postos esperando o seu recado e a gente vai responder a sua pergunta no ar ainda. Nós sempre trazemos algumas datas para lembrar, né? Datas importantes ao movimento espírita, e muita coisa aconteceu no mês de outubro. No dia 2 do 10 é o dia nacional do pacifismo ativo e pelo desarmamento. Dia 5 do 10, dia nacional da cidadania. No dia 3 de outubro do ano de 1804, nasce em Lyon, França, Hippolyte Léon Denizard Rivail, que ficaria conhecido para a posteridade como Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Desencarna em Paris, França, em 31 de março de 1869. Ainda no dia 3 do mês de outubro do ano de 1944, foi publicada a obra Nosso Lar, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Também em 3 de outubro, dessa vez do ano de 1950, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Francisco Cândido Xavier recebe uma mensagem de São Francisco de Assis, dirigida ao médium Divaldo Pereira Franco. Dia 5 do mês de outubro do ano de 1949, no Rio de Janeiro, é assinado o Pacto Áureo, com vistas à unificação do movimento espírita. Depois de aceitos os 18 itens apresentados pelo presidente da Federação Espírita Brasileira, Dr. Antônio Vantuil de Freitas. Também no dia 5 do 10, em 1951, editado pela Federação Espírita Brasileira, a FEB, o romance Há 2000 Anos do Espírito Emmanuel, psicografado também pelo saudoso médium mineiro Francisco Cândido Xavier. E nós trazemos aqui, especialmente no início desse programa, uma notícia triste. Semeou e passou, desencarnou na manhã de hoje, quarta-feira, dia 3 de outubro, o escritor espírita Richard Simonetti. Com 65 livros publicados, Richard Simonetti é reconhecido pelo trabalho consistente e fiel à codificação de Allan Kardec. Há 36 anos, presidia o Centro Espírita Amor e Caridade, entidade que atende cerca de 25 mil pessoas carentes. Há pouco mais de um mês foi lançado oficialmente o livro de número 65, com o título O Melhor é Viver. Foi finalizado em 2017. Richard estava internado no hospital da Unimed em tratamento contra o câncer. É o retorno do justo após o cumprimento de seu dever. Que os bons espíritos o recebam na pátria espiritual. De nossa parte, deixamos registrado nossa gratidão pelo exemplo de trabalho e pelos ensinamentos deixados. Bem, amigos, é nesse clima que nós iniciamos o programa dessa noite. Nós temos aqui o nosso caro amigo Álvaro Augusto Vargas e nós vamos saudá-lo, cumprimentá-lo. Álvaro, boa noite. Boa noite, ouvintes, né? O Wilson, o Rogério aqui e a mesa aqui também. E mais uma noite, como o Wilson disse, aqui em Piracicaba, quente, um pouquinho chuvosa, ventando bastante, mas um momento agradável para nós meditarmos acerca da terceira revelação e ao Espiritismo. E o programa de hoje a gente vai tratar sobre os 10 mandamentos, Álvaro. Você veja que é um assunto que requer muita atenção por parte do Espírita, que levanta muitas discussões. E nós queríamos entender um pouco sobre todo esse processo. Então, passamos a palavra para você agora, Álvaro. E durante os seus comentários, a gente vai aqui conversando, a gente vai recebendo também dúvidas do ouvinte, se tiver, aproveite para mandar pelo Facebook para a gente já faz a pergunta aqui para o Álvaro. E também o nosso amigo convidado especial, Rogério Azevedo, vai participando aqui na medida do possível. Com toda certeza. Os 10 mandamentos foi a primeira grande revelação, conforme nós espíritas conhecemos. E conhecemos também que a segunda grande revelação foi vindo da própria Mestre Jesus, e a terceira revelação, né, é próprio Consolador Prometido, que é o Espiritismo, o Cristianismo Redivivo. Mas fazendo uma reflexão acerca dos 10 mandamentos, e muitas vezes eu me perguntava, não sei se vocês também gastaram algum tempo nisso, esses 10 mandamentos foi criado ali na época, né, de aproximadamente 1.500 anos antes de Jesus, por Moisés ali com aquela revelação, ou era realmente uma coisa que já pré-existia? E analisando e usando o bom senso, né, Wilson e o Rogério, a gente vê que, na verdade, o que o Moisés fez, ele revelou e se revelou porque existia. E na verdade, os 10 mandamentos são um código de comportamento humano, de ética, de moral, de justiça. Agora, quando a gente vê ao longo da história que mesmo Jesus, né, 1500 depois de Moisés, ele ainda disse que não poderia transmitir todas as informações face ao nível intelectual moral da época, que enviaria o Consolador, que realmente aconteceu, onde iria relembrar o que falou e apresentar mais coisas novas. Isso passado 15 séculos depois de Moisés. Imagina Moisés naquela época, com os hebreus, depois de mais de 300 anos do regime de servidão, politeísta, né, acreditando em vários deuses, com os hábitos arraigados já daquele sistema, ele chegar a pegar para esse povo hebreu e transmitir essa revelação. Então, Moisés, com toda certeza, assim como Jesus, teve que dosar as informações, adequar numa roupagem que pudesse ser compreendida pelaquela comunidade. E hoje a gente tem uma visão um pouco mais profunda do que aconteceu. Mas antes de entrar nisso, vamos lembrar que naquele Monte Tabor, quando Jesus tem a transfiguração, e está lá, né, Elias e Moisés ao lado de Jesus. Quer dizer, Jesus conversando com dois mortos, entre aspas, né? Que até hoje muitas igrejas dizem que nós não podemos conversar com os mortos, que os espíritos conversam com os mortos, não é verdade? Pois é. Ah, vocês ficam invocando. Não, nós não fazemos invocações, né? A gente conversa com os espíritos que se apresentam para nós através dos médiuns. E Jesus o fez, conversando lá com Elias e com Moisés. Mas você vê e observa que Moisés ao lado de Jesus, ou seja, como que endossando que foi realmente um missionário vindo por Jesus, que ele é o governador espiritual da terra, como também mais tarde, no ano 900 a.C., veio o próprio Elias. Então, Essa visão que a gente tem de Moisés, nós temos que recapitular um pouquinho, que nós temos o próprio povo hebreu, conforme está no livro A Caminho da Luz, que vocês também conhecem muito bem, e ali nós tivemos quatro raças mãe que formaram então essa grande raça hoje que a gente tem, além dos nativos aqui na Terra. E os hebreus foi uma dessas raças. E com uma missão muito interessante, duas missões interessantes. A primeira era a primeira revelação, e a segunda abrigar o próprio Jesus, Mestre Jesus, que nasceu ali no, já com os judeus formados ali na antiga Judéia, então a grande missão. E eles vieram de capela, né, os hebreus, aquele povo ali. E interessante que os hebreus que iriam originais sair, eles também estavam juntos lá, né, o Rogério, lá com os egípcios. E nós vamos ver que os antigos egípcios, conforme diz o Emmanuel, dos exilados de capela, que outra raça mãe foi os egípcios, os únicos que na sua totalidade conseguiram voltar foram os egípcios. Ou seja, olha como é que é a organização sideral para a reencarnação do missionário. Moisés, então, como criancinha, foi achado pela filha do faraó, na cestinha, foi levado lá e educado na melhor educação possível, no local mais desenvolvido do mundo para a época, que era o Antigo Egito. Aliás, Álvaro, isso é uma coisa muito interessante, né? Quando nós olhamos para a civilização egípcia, a impressão, pelo menos, que me dá é que o Egito do passado era mais avançado que o Egito de hoje. Mas com toda a certeza, porque diz Emmanuel que das quatro raças mãe que formaram, que a gente tem hoje, né, a nossa comunidade principal, dessas quatro que foram exiladas há 7 mil anos aproximadamente, vieram para a Terra, da totalidade conseguiu regressar só os egípcios. Foram os únicos que conseguiram na sua totalidade voltar. Os outros, uma parte voltou, outra parte está por aqui também, tá? Então tem muitos capelinos hoje ainda reencarnando e trabalhando aqui na Terra. Então não foi uma coincidência, naturalmente, que Moisés tivesse sido praticamente educado no seio da civilização egípcia. Ou seja, uma preparação esmerada que foi preparada para Moisés, ele teve tudo assim em termos de formação do médium. A gente vê que nas casas espíritas hoje nós temos essa organização, né, os cursos de médiums, nada mais são, né, que levam mais de ano, que é uma forma do médium entender a mediunidade, os mecanismos da mediunidade, estudar, aprender isso aí. E Moisés, ele teve todo esse aprendizado, porque lá naquelas antigas pirâmides, né, dos iniciados que ele foi, como era um nobre, foi muito bem preparado, ele sabia da crença do Deus único. E ele sabia também que o politeísmo, na verdade, era uma coisa para o povão. Mas lá dentro eles sabiam que eles tinham esse conhecimento do Deus único, né? Muitas pessoas dizem que parte dos Dez Mandamentos é, inclusive, baseado num livro que é conhecido como Livro dos Mortos. Perfeitamente. O Livro dos Mortos é um livro que foi escrito com o objetivo de ajudar a pessoa, o morto, no caso, o desencarnado, pelo caminho que ele vai trilhar no mundo espiritual. E tem um trecho desse livro que tem as confissões. E nas confissões aparecem com muita semelhança, né, as confissões que são feitas pelo morto, no caso, junto, se comparadas às proibições, aos mandamentos de Moisés. Por exemplo, eu não assaltei, são as confissões, eu não roubei, eu não matei seres humanos, eu não roubei oferendas. Vamos ver, tem mais aqui, olha, eu não amaldiçoei, eu não dormi com o marido de nenhuma mulher. É. E depois Moisés vem, né, os 10 mandamentos. Não, inclusive tem alguns historiadores que dizem que os 10 mandamentos foi ali um plágio. Na verdade, Moisés conhecia o Livro dos Mortos, que era um papiro que colocava no sarcófago junto com a múmia, né? Lembrando que no Antigo Egito a crença era que a alma se situava no coração. Então, todo o resto era descartado, à exceção do corpo físico, já sem nenhuma víscera, né? E o coração preservado, colocado de volta dentro do corpo. E dado a ele o papiro que estava escrito ali, o Livro dos Mortos, com essas confissões, 42 confissões negativas, como aqui o Wilson mencionou. Mas 300 anos antes já teve o Código de Hammurabi também. Sim. Que era um código social muito importante, que com toda certeza Moisés conhecia o Código de Hammurabi e também conhecia a questão do livro dos mortos. Que eu acho que é onde aparece pela primeira vez o registro olho por olho, dente por dente. Exatamente, né? Já foi um avanço para a época, né? Muito avanço, né? Porque as vinganças na época eram desproporcionais. Desproporcionais, pelo menos dosou. Pois é. Então, Moisés conhecia tudo isso, mas Moisés foi um médium preparado, como qualquer médium deve ser preparado. Um exemplo simples, Chico Xavier lia poesias. Né? Ele psicografava Augusto dos Anjos, mas ele lia poesia, mas não significa que ele plagiou Augusto dos Anjos. É como Moisés, ele conhecia o livro dos mortos. No entanto, isso não diminui o trabalho dele enquanto médium. Interessante é que no Monte Sinai, que ele tem, que foi lá que, né, o Horeb, né, depende, é o mesmo monte, ele fica no sul da península do Sinai. Quando Moisés recebe lá essa mensagem, muitos têm a crença que as pedras foram escritas, entregues por Moisés. Ora, a mesma opinião de Emmanuel, guia espiritual do saudoso Chico, ele diz, olha, não é bem assim, é uma comunicação mediúnica. O Moisés era médium, recebeu essa mensagem. Então a gente começa a ver que Jesus, nós sabemos, como modelo de homem para a humanidade, um médium perfeito. Mas fora Jesus, não tem nenhum médium perfeito. Então, eu vou até aproveitar, Álvaro, então, para perguntar. Foi Deus quem escreveu diretamente, ou que falou diretamente com Moisés? Em hipótese alguma. O próprio Emmanuel, ele disse que não é isso. Eu também, igual essa crença que tem. Quando Moisés, depois disse que recebeu de Deus, não foi só o decálogo. O decálogo foi a mensagem de cunho maior. Mas teve mensagens de ordem social que foram colocadas, né? E são centenas de... Eu até marquei aqui, são 613. São centenas de... 613. Então, isso são questões sociais. E a única forma de fazer o povo seguir isso era falar que veio de Deus. Porque senão ninguém ia seguir nada. Então, e veio de Deus no aspecto, pelo menos, do decálogo. Veio de Deus através dos seus prepostos, os espíritos superiores. Que claro, usaram Moisés, que é um médium muito bem preparado. E os espíritos superiores deram essa mensagem, claro, tudo de acordo com as vibrações e com as leis divinas. Mas não foi Deus transmitindo para Moisés. Isso não. Então Moisés não era um médium perfeito. A gente pode especular, né? Se foi escrita direta. Não foi. Não foi. Não. Será que as letras apareceram nas pedras? Não foi. Intuição, voz direta. Não foi, sabe por quê, Wilson? Porque a interpretação que tem no mundo espiritual dos Dez Mandamentos é um pouco diferente do que Moisés escreveu. Alguns itens nós vamos estar comentando aqui. Então tem assim, no seu bojo está correto. A única coisa que eu não saberia dizer, porque isso aí teria que ver através do mundo espiritual nos informar isso, é se Moisés adequou o que já existia no mundo espiritual ou o próprio mundo espiritual que dosou para a capacidade de recebimento para a época, porque a verdade deve chegar dosada de modo que as pessoas possam entender, compreender, e mais tarde seria retificado. Então, se a gente vê aquele diálogo que Emmanuel teve com Chico, no início daquela trajetória dele, vocês estão lembrados desse diálogo famoso, né? Que Emmanuel pergunta para o Chico se ele queria servir ao Cristo, e claro, o Chico fala que sim. Então, Emmanuel, então para isso você vai ter que estudar muito, vai ter que trabalhar muito e ter disciplina, disciplina e disciplina. E agora imagina se Moisés, quando jovem, não teve que estudar muito e trabalhar muito lá naquelas pirâmides lá dos iniciados. E disciplina, nem pensar que naquela época era disciplina do chicote. Então Moisés foi muito bem preparado para isso aqui. Álvaro, vamos falar do Êxodo, né? Moisés sai com o povo do Egito. Eram muitas pessoas, não eram? Eram milhares de pessoas. Mais, talvez quase 1 milhão, algumas pessoas colocam, né? Talvez menos. É difícil precisar isso, viu? Porque, inclusive, na história do Antigo Egito, tem alguns... Se você chegar a pegar para um arqueologista, ele vai dizer que o Êxodo nunca existiu, nem Moisés. Porque não existem... registro. Isso aí... No deserto, né? Sinais de uma civilização. Mas teve já umas pesquisas mais recentes, eles colocam que o período que estão falando do Êxodo, 1250 AC, não é o correto. Porque se você pegar a Bíblia, vai falar muitas coisas, vai falar de Ramsés, a cidade de Ramsés. Mas Ramsés é depois. Naquela localidade onde estava a cidade de Ramsés, que foi o faraó mais importante, tinha ali outras vilas pequenas, que nem aparecem no mapa 300 anos depois. Mas Ramsés, ali onde ele ficava, tem. Então, é mais como uma localização. Eles encontraram agora, recentemente, escavações, ali as casas onde eram os antigos hebreus. Então, isso aí está, tem várias pesquisas mostrando. Mas só que em vez de ser um ano 1250 AC, vai lá para 1500, 1555 AC. Quer dizer, está um erro de 300 anos. Ali você vai ter quando realmente aconteceu isso. E já que você perguntou, Wilson, quando chegaram, os hebreus chegaram na Terra Prometida, eles atacaram, qual foi a primeira cidade? Foi Jericó. Jericó. E por datação, eles chegaram à conclusão, que o que está na Bíblia está correto, a Jericó caiu, a muralha caiu, foi queimada, e dataram 1450 anos antes de Cristo. Isso aí é correto, a ciência mostra isso. Quanto tempo foi que Moisés ficou no deserto? 40 anos. 40, aí você vai ver, então... 1450 vai para 1490. É, assim. Né? 1490 AC. Quer dizer, teoricamente o êxodo aconteceu aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. E aí você vê que não bate com 1250, conforme algumas pessoas falam. Então realmente o êxodo aconteceu, tá? O êxodo aconteceu, embora. Talvez aí, não com 1 milhão de pessoas. Nem com 100 mil. Pelos arqueologistas do Antigo Egito, egiptólogos, diz que esse não está registrado lá nos hieróglifos nada do êxodo. Então não existiu. No aspecto científico, é contestado. É, lembra mas que a história não... é escrita por quem vence, né? É, de repente eles não desejariam lembrar aquilo para a posteridade. Só que eles estão pegando uma história mais recente. E eles não aceitam dizer agora que estão errados. Então, não, imagina que se nós erramos a data, os estudiosos, nunca que nós erramos. Então, eles estão brigando, mas realmente hoje uma visão mais moderna coloca o período mais antigo, que fala a civilização antiga do Egito, aí você vai encontrar isso aí. Então, mas se você pegar a cidade de Jericó, que ela foi destruída em 1450 antes de Cristo, 40 anos de deserto, então você vai ver que realmente a data então, de 1500 AC é a mais provável, é a mais coerente. Mas Moisés, nós sabemos, o grande mérito do Moisés foi ele quebrar o politeísmo. Agora imaginam, você tem lá milhares de hebreus adorando imagens e de repente fala, é um Deus invisível. Olha, isso é difícil. Estão falando de 3.500 anos atrás. Então foi um grande quebrar esse paradigma, né? E falar da questão da lei de causa e efeito, né? Você mudar a sua conduta e falar de um Jeová que realmente castigava. Como é que Moisés ia falar de um Deus de amor para um povo tão ignorante? Tão assim, cheio de belicosidade, de vícios, né? Foi muito difícil. Agora, tem um livro publicado, né, por nosso saudoso médium, Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos, e através do guia, né, André Luiz, espiritual. E na primeira parte, no capítulo 20, ele coloca a visão dos Espíritos sobre os 10 mandamentos. E é muito interessante o que está nesse livro Evolução em Dois Mundos. E a primeira diferença que a gente vê, nota nitidamente, é como é que os Espíritos, no mundo espiritual, eles compreendem os 10 mandamentos. Enquanto Moisés teve que colocar, de uma forma impositiva, obrigatória, proibitiva, os 10 mandamentos, o mundo espiritual não é assim. Ele fala de uma forma educativa os 10 mandamentos. Então, se você pegar, por exemplo, o primeiro mandamento, né, ele já é bem... consagra, eu sou o Senhor vosso Deus, não, ele não vai ter idolatria. É um monoteísmo, ele institui ali o monoteísmo. Mas na base da força, você não pode fazer isso. Não terás outros deuses diante de mim. E já na visão do mundo espiritual é diferente. Consagra amor supremo ao Pai de bondade eterna, nele reconhecendo a nossa divina origem. Ele não é impositivo, ele educa. Agora, se você analisar como é que eram os hebreus lá, trabalhando debaixo de chicote, daquela violência, e a humanidade hoje, passado 3.500 anos, quanto o homem já mudou no aspecto de sensibilidade, de intelectualidade, moralidade. Então, o homem hoje, ele consegue mudar o comportamento raciocinando. Por isso que o Espiritismo é tão importante, é a religião, no caso, a filosofia, mais apropriada para o homem do século XXI, porque através do raciocínio você consegue mudar o seu comportamento. Falando, peraí, eu não posso fazer isso. Questões éticas, de morais, eu não devo fazer isso. Agora, 3.500 anos não tinha condição. E é muito interessante o seu comentário, Álvaro, sobre isso. Você veja que, do ponto de vista pedagógico, os 10 mandamentos são todos negativos. Não farás isso, não farás aquilo, não farás aquilo, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. É assim que você fala, por exemplo, com um animalzinho que você tem em casa que ele não entende. Não. Ele para na hora, ali, assustado. Quer dizer, ele não precisa raciocinar sobre aquilo. Já o não, para nós, não tem muito efeito, né? Eu costumo brincar, se eu falo assim, Rogério, não pense numa vaca agora. O Rogério pensou em quê? Na vaca. É por isso que Jesus vem já com uma nova proposta. Com uma proposta positiva. Ao invés de vir proibindo, não faça isso, não faça aquilo, ele diz, amarás o teu próximo, amarás a Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando aqui André Luiz coloca, né, consagra amor supremo ao Pai de bondade eterna, nele reconhecer nossa divina origem... É positivo. Consagra, faça, não é o que não faça, é faça. Aí você começa a olhar o nosso planeta, é muito bonito o nosso planeta. Você vê as fotos que vêm dos satélites, planeta azul, você vê os lagos, as florestas, as montanhas, tanta coisa bonita. Nós somos espíritos eternos. Deus nos deu a eternidade, nos criou do nada, somos espíritos eternos. Agora, a gente pode ver, puxa vida, mas a sociedade está com um problema. Você tem guerras, tem miséria. Você tem no mundo hoje, quer dizer, já... Com a sociedade tão avançada, 30 milhões de pessoas morrem de fome por ano. 30 milhões. Mais de 800 milhões de pessoas subnutridas, que podem gerar outras enfermidades. E com menos de quase 0,5% do que se gasta com armamento no mundo, você acabava com a fome no mundo. Quer dizer, você vê que o mundo tem dificuldade, não é por causa de Deus, é por causa do egoísmo, da violência do homem. Então, nós temos nosso livre-arbítrio limitado, que cria muitos problemas. Agora, isso aí é resultado de quê? E o Espiritismo nos mostra, né? Deus nos criou simples e ignorantes, e através do processo evolutivo, nós vamos desenvolver nossa intelectualidade e nossos sentimentos, até nos tornarmos espíritos puros algum dia. E isso a gente vai aprendendo no mundo espiritual e na reencarnação, etapa a etapa. Agora, você vê quando você pega o segundo mandamento, conforme Moisés diz, e isso é interessante, viu, Wilson e nossos ouvintes aqui, o Rogério. Eu, quando estudei aqui na época, como era católico, né, porque acho que nós viemos da Igreja Católica, né? Eu estou no Espiritismo há mais de 40 anos, mas quando era adolescente eu tinha que ir na Igreja Católica, senão não ia para o cinema, o pai não deixava ir para o cinema, né? Tinha que ver a missa. Moeda de troca. É. E esse segundo mandamento. Mas é muito importante o que seu pai fazia, não é? Isso era. Inclusive, só que hoje nós orientamos a mesma coisa para os pais espíritas. Não, né? Só que eu sempre fui no centro espírita e sempre levei meus filhos. Meu pai mandava ir e não ia. Ah, ele não ia? É aquela velha, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Mas no segundo mandamento, não tomeis em vão o santo nome do Senhor. Ora, como é que o Moisés explicar isso para o ser humano, né, daquela época, né? Como é que André Luiz coloca o segundo mandamento? E ele fala diferente, uma forma mais abrangente. Evita cair nas armadilhas da vaidade e do orgulho ao tentar padronizar os atributos divinos absolutos pelos acanhados atributos humanos, ou seja, não tentar colocar a divindade como ser humano. Deus, criador do universo, né, com a onisciência, onipresência, sabe tudo o que acontece conosco, e nós tentamos ver o ser humano, Deus, como um velhinho de barba branca. E se você pegar, se a gente pegar todo o Antigo Testamento, a gente vai ver muito disso. Por exemplo, em Êxodos 32:14, diz o seguinte: então o Senhor se arrependeu. Quer dizer, Deus então ia se arrepender? Nós nos arrependemos. Aliás, talvez 60% das coisas que a gente se arrepende. Álvaro, o próprio dilúvio, né? Deus viu que a criação, que não tinha dado certo, afogou todo mundo. Vou começar de novo. Como assim? Só os nossos projetos que são falhos, né, Álvaro? É. O projeto de Deus não, ele não. É perfeito. E Salmos 6:24 diz, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Quer dizer que então Deus tem um rosto, é um velhinho de barba branca olhando para mim e vai resplandecer o rosto dele. Então, Álvaro, mas assim, para ser sábio, tem que ser velho. E velho, que é velho, tem que ter barba. Então, e branca. Você pegar os Salmos de Davi, 34:15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos ao seu clamor. Quer dizer, então Deus tem olho e tem ouvido. Então é uma figura humana. Então, isso... Alguém poderia perguntar agora aqui, Álvaro, para você, mas e quanto a assertiva de que Deus nos criou a sua imagem e semelhança? Isso no aspecto espiritual. Porque quando nós tomamos espíritos puros, a gente até se pode até perder até a forma. É espírito, entendeu? Então você tem aqui essa essência nossa é divina. A essência nossa é divina, mas não com olho, com cabelo, com barba branca, não. Isso aí é uma roupagem necessária para nós habitarmos aqui o planeta e aprendermos alguma coisa no campo físico. Tanto que o nosso corpo espiritual é plasmático. Você pode assumir várias formas, né? De jovem, de velho, como você quiser, né? Dependendo do seu nível evolutivo. E até formas bizarras, né, de animais. A gente tem relatos em obras de espíritos que assumem formas animalescas. André Luiz fala uma coisa interessante sobre essa questão de humanizar Deus. Disse então André Luiz, nessa obra, né? A humanização divina é uma frontal agressão ao bom sentido da lógica da criação. É torná-lo finito, palpável, retido em pequenez, sem os atributos que os caracterizam, diminuindo-lhe a grandeza. Quer dizer, essa ideia de colocar, como os antigos judeus fizeram, os antigos hebreus, apequenar Deus. Mas aí, essa transformação de Deus numa figura humana foi só um equívoco dos judeus? Outras correntes religiosas também fizeram isso. O que vocês acham? Os hindus, por exemplo, fizeram. Então, fizeram, da Trindade. Mas sim. Não foi, a gente precisa estar longe, não. Brahma, Shiva, todas as formas humanas. O que fez a Igreja Católica com a Santíssima Trindade? Aí complicou, aí um paradoxo. Colocou Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus em três pessoas. E foi isso no Concílio de Nicéia em 325. Quer dizer, isso é uma aberração total, né? A Santíssima Trindade. Quer dizer, já não foi só os hebreus, aqui até mais recentemente a própria Igreja Católica colocar um absurdo desse, como apequenar Deus, como se Jesus fosse Deus, o Espírito Santo um outro Deus e o Pai outro. Quer dizer, uma coisa realmente que não tem muita lógica. Então a gente vê que o nível de ignorância da humanidade ainda é muito grande. Por exemplo, você pega a questão do inferno, a crença no inferno. Mais da metade das pessoas ditas religiosas acreditam ainda no inferno. Mais da metade da humanidade dita religiosa acredita no inferno. Então você fica... Como é que você vai dizer que pode ter um local de sofrimento eterno? Mas isso era utilizado para controlar o povo, né? O povo... Mas até hoje... Até hoje, então. As pessoas acreditam, porque elas temem. Né? Só um temor muito grande de uma pena eterna para a pessoa. É evidente que para nós que estudamos o Espiritismo, não faz nenhum sentido. Um Deus que acreditamos ser misericordioso, justo, mas misericordioso, condenar um filho que ele próprio criou, né, à danação eterna. Um filho que viveu 80 anos é condenado à eternidade. Não faz nenhum sentido. O que você acha, Rogério? Vejamos como a nossa compreensão da vida, da divindade e do mundo é limitada até hoje. Nós pensamos muito mais em tentar trazer um Deus antropomórfico, humanizado, do que pensar na nossa espiritualização, em como enxergar isso. E eu acabei pensando enquanto estávamos falando aqui, comentando, sobre o que Jesus uma vez disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e mais. Deuses com D minúsculo, é verdade. Mas se fizermos uma avaliação da compreensão de que hoje a humanidade pode nos trazer exemplos numerosos, bonitos, para que avaliemos todos nós juntos. Por exemplo, um Albert Einstein, desenvolvedor da teoria da relatividade, cuja utilização desse equipamento que cada um de nós tem, como o cérebro, utilizando pelo menos aí os seus 10% de capacidade. Capacidade orgânica, claro, já que todos nós, como espíritos, utilizamos essa ferramenta que é conhecida como corpo. Já pôde nos fornecer informações por meio da física e da matemática de uma maneira que nenhum de nós pôde compreender. E aí vemos como nós somos limitados na nossa falta de compreensão, por falta de utilização da capacidade intelectual que cada um de nós tem. Capacidade intelectual essa que é criada justamente pelo esforço próprio da compreensão do mundo, da filosofia, da vida, das ciências e de tudo mais que nós podemos compreender como o intelecto humano. Mas, pensando ainda em nós como criaturas humanas limitadas que somos, nós vemos as pessoas que convivem conosco, que ainda creem no inferno, nesse Deus ainda vingativo, nesse Deus raivoso e com muito mais com uma semelhança de homem do que divindade. Então eu acho que nós ainda carregamos dentro da alma e da compreensão muito daquilo que ainda Moisés nos trouxe, né? Verdade. É muito interessante a sua colocação, Rogério, porque é sobre a necessidade dessa crença ainda. Veja, o Espiritismo vem trazendo conhecimento. Traz primeiro informação que a gente recebe, e quando essa informação reverbera em nós, nos transforma, ela vira conhecimento. Nós só podemos, de fato, amar aquilo que conhecemos. O homem instintivamente teme o que ele não conhece. Ele teme o desconhecido, ele teme a escuridão por conta disso. É instintivo. Então, se eu não conheço Deus, eu temo. Só que eu não posso amar aquilo que eu temo. O máximo que eu faço é respeitar por proteção, né? Mas não por amor. O Espiritismo nos oferece uma ferramenta para que nós possamos compreender as ações de Deus. Por quê? Se a gente olha para a realidade do mundo, como o Álvaro bem colocou, para as tragédias, para as dificuldades, para a pobreza, para a miséria, e não compreendemos Deus, como podemos amá-lo? É verdade. Interessante que nessa obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz coloca, faz uma inclusão, ele coloca um terceiro mandamento, que não está contido ali nos 10 mandamentos originais de Moisés, que parece extremamente importante. Ele coloca o seguinte: abstém-se de envolver o julgamento divino na estreiteza dos teus julgamentos. Ou seja, a gente não querer analisar as coisas, que você, o Luiz, acabou de falar agora, como se Deus pensasse assim, porque quem somos nós para analisar as coisas? Quando nós temos em praça pública, há 2000 anos, a mulher pecadora, e está prestes a ser apedrejada até a morte, porque pelas leis mosaicas, está no Deuteronômio, né? Isso acontecia, era uma prática. E todo mundo com pedra na mão, como nós sabemos que aconteceu. E Jesus diz: atira a primeira pedra aquele que não tem pecados. E a praça ficou vazia e Jesus se volta para a pecadora: vai e não tornes a pecar. Essa famosa ensinamento. Ou seja, Jesus não queria ali, não era o momento, para derrogá-la, mudar alguma coisa da lei mosaica. Já tinha muito problema para enfrentar lá com os fariseus do Sinédrio. Mas o mestre, ele coloca ali uma forma de nós passarmos a desenvolver uma autocrítica. Em vez de ficar olhando para o outro, olha um pouco para você mesmo. Porque a visão de Deus é cósmica. Se a gente pegar esse livro Caminho da Luz, tem uma passagem que Emmanuel comenta acerca da reunião dos espíritos puros que coordenam os movimentos no universo. E disse que naquela época que esse livro foi publicado, teve duas reuniões com esses seres angelicais. Uma foi para organizar a formação do planeta Terra, onde Jesus era um desses espíritos puros angelicais que organizaram a formação do planeta. E a segunda reunião foi para organizar a reencarnação de Jesus. Ou seja, só para a gente ter uma ideia da dimensão de quem foi Jesus, onde a importância de formar o planeta Terra foi tão importante quanto a reencarnação de Jesus. A gente vê a grandeza desse espírito que é o mestre, nosso mestre e governador espiritual da Terra. E numa passagem muito interessante que tem lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que pode até comprar na livraria Allan Kardec, né? Sim, daqui a pouco isso vai falar sobre o endereço. Nesse livro, Brasil, Coração do Mundo, Padre Vai, tem um diálogo de Jesus com Ismael, acho que no século XIV, quando está definindo a vinda, a transposição do Evangelho da Judéia para o Brasil. Por isso que o nome Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quando Jesus pergunta sobre a localização exata, ele fala, mestre, a região que se refere é uma que é banhada pelo símbolo de vossos martírios que o Pai Celestial criou para você. Ou seja, o Cruzeiro do Sul. Agora analise o seguinte, aí já é um pouco de lação. A formação do planeta Terra foi talvez depois até da formação da constelação do Cruzeiro do Sul. Como é que pode Deus ter feito o Cruzeiro do Sul para homenagear Jesus, se nem o planeta Terra estava pronto? Porque Deus é onisciente e onipresente. E tem a presciência, sabe do que vai acontecer. Então, olha a visão cósmica de Deus. E como é que a gente, na nossa infinita ignorância, nós queremos jogar pedra em alguém, julgar as pessoas, porque Deus assim o permite. Então não existe na parte da divindade improvisações. Quando a gente vê, isso é muito bom para o espírito entender o nosso Brasil de hoje. Então o nosso planeta ele era primitivo, agora provas e expiação, e agora entrando numa transição planetária, no mecanismo de regeneração. Nada vai impedir isso. Então quando a gente vê os problemas sociais, de guerra e tudo, são um livre-arbítrio provisório do homem, que ele pode fazer ruído, pode atrapalhar, mas os planos divinos... Até certo ponto só, não é? Até certo ponto. É interessante, Álvaro, quando você fala dessa onisciência de Deus, eu gosto de pensar no momento da nossa criação, quando Deus deposita em nós a sua centelha e nos faz, então, semelhantes a Ele próprio. Ele vê naquela criatura a criatura perfeita, o arcanjo, o anjo que ele será. Mas não que ele será, porque já é. Para Deus, já é. Porque ele vive também aquele tempo. Então, o que nós somos hoje é simplesmente uma temporalidade. Então, Deus não tem pressa. Deus é eterno. Nós é que estendemos o nosso sofrimento por rebeldia. Exato. Quando a gente para de nadar contra a corrente e nos deixamos levar pelo amor de Deus que nos impulsiona no sentido do nosso destino final, a coisa flui naturalmente. Às vezes não precisa nem fazer muito, não é, Álvaro? Né, Rogério? Às vezes é só não atrapalhar. Interessante do terceiro mandamento de Moisés, que ele colocou, santificarás o dia de sábado. E você vê que até hoje, não só os judeus, eles reservam sábado para o sabá deles, né? Inclusive os muçulmanos também, que para o Islã, o Moisés é um profeta sagrado. Tem uma linha de protestantes também, adventistas, né? Também, no sétimo dia. Uhum. André Luiz coloca interessante isso aqui. Ele vai um pouco, como é que o mundo espiritual fala? Você vê que quando aqui fala santificarás o dia de sábado, novamente é impositivo, você tem que reservar. Olha como é que o mundo espiritual fala. Recorda o impositivo da meditação em teu favor e em benefício daqueles que te atendem na esfera do trabalho, para que possas assimilar com segurança os valores da experiência. Ou seja, nós fazemos uma introspecção constante. Quando Sócrates, a doutrina Sócrata, né, conhece a ti mesmo. Por que é tão importante me conhecer? E o próprio mestre nos ensina, conforme está no Evangelho de João. E conhecereis a verdade vos libertará. Essa introspecção é interessante, porque como é que eu vou mudar o meu comportamento? Como é que eu vou combater meu egoísmo, minha violência, a minha maldade, se eu não me conheço? Se eu me conheço, eu me liberto daquele erro. Eu vou me identificar no erro e vou buscar me corrigir. Por isso que quando Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Agostinho de Hipona, conhecido da Igreja Católica como Santo Agostinho, está no livro dos Espíritos, na questão 919, ele diz o seguinte, que ele sempre fazia uma análise de consciência. No final de cada dia, onde é que eu acertei, onde é que eu errei, justamente por isso. Essa autocrítica, essa autoanálise, e que aqui o mundo espiritual sugere, é que faz a gente mudar a nossa conduta. Em suma, ninguém toma um remédio se não sente dor. Se não tem problema. Você só vai procurar um remédio se você tiver um sintoma, né? Se você se perceber doente. Eu me lembro, Wilson, que tem um amigo nosso, Alquindo de Oliveira, ele disse que tinha um companheiro de doutrina no movimento espírita muito complicado, que era muito ríspido com as pessoas, e ele não tinha como abordar essa pessoa em termos de mudar o comportamento dela. Como falar com ele para ele não se melindrar? Então ele pensou e comprou um livro de autoajuda muito interessante para desenvolver essa autocrítica. Então levou para o amigo de presente. Falou, comprei um livro aqui, eu achei muito interessante, me ajudou muito. Eu acho que seria, talvez, para as pessoas que eu gosto também fosse útil. O amigo pegou o livro, olhou, nossa, é o que eu estava querendo para dar de presente para alguém. Eu não preciso, mas eu sei quem vai precisar desse livro. Você vê como é que são as coisas, né? Álvaro, já aconteceu alguma vez quando você termina a palestra, a pessoa te procura e fala assim, nossa, adorei sua palestra, queria que o fulano estivesse aqui para ouvir. Ele não, né? Ele não. Nossa, fulano tinha que estar aqui para ouvir, parece que você falou para ele, né? Mas não é mesmo, Rogério? É um pouco disso, né? A gente que é engraçado, né? Porque nós que às vezes fazemos palestras, né? A gente corre casa... Nas cidades da região tal. É isso mesmo que acaba acontecendo. É sempre a mensagem, ou para o meu marido, ou para minha esposa, e sempre para alguém que não está. E dificilmente nós encontramos alguém que fale, olha, isso serviu para mim. E a mudança do comportamento, ela sempre vem acompanhada do sentimento. Porque é engraçado isso, né? O Álvaro começou a contar no começo que participou da doutrina da Igreja Católica, e isso foi comum para bastante das pessoas que vivem em cidades de interior, né, de São Paulo. Comigo também a mesma coisa. E era engraçado porque se falava, e eu participava também das missas, falava-se um monte de coisa, mas aquilo não tocava o meu coração. E ficava-se uma certa impressão de que é um conhecimento exterior que não precisa ser celebrado com unção, com o seu sentimento. Ou que é? O problema estava com a gente. Exatamente. Né? Tem alguma coisa errada comigo, porque eu não sinto, né? Exatamente. Mas é interessante, né? Interessante aqui também, quando a gente faz a comparação do André Luiz com que a gente conhece do Moisés, é o quinto mandamento. Não matarás. Olha, é uma ordem. Não matarás. Você não pode matar ninguém. Como é que o mundo espiritual fala pra gente? E é interessante. Responsabilizar-te-ás pelas vidas que deliberadamente extinguires. Olha, você quer matar? Pode matar. O problema vai ser seu. Então, mas a gente, às vezes as pessoas não entendem por que os espíritos superiores, nobres, eles falam assim com a gente. É porque são almas tão evoluídas, tão puras, tão nobres de sentimentos, que eles não se acham melhor do que nós, porque são humildes. Então eles entendem como se você tivesse equivocado em alguma coisa, então ele vai chamar, é conveniente fazer isso. Ele não se coloca na posição de cima para baixo que você tem que fazer. Não, ele fala, coloca como seu igual, respeitosamente. Então ele fala, olha, você será responsável pela morte que você provocar. E realmente o espiritismo já vai mais longe agora, né? Quando a gente comete um crime, o que acontece com a gente? E você pode explicar isso muito bem. Comete um crime, a gente vai para um lugar bonito quando desencarna? Ah, André Luiz não foi. Passou um tempinho num lugar que não era muito bonito. Né? Vai para o umbral. E às vezes, na próxima reencarnação, você tem que passar por que experiência? Dolorosa, né? E o Espiritismo explica que além das expiações no mundo espiritual encarnado, você ainda tem que reencarnar depois para ressarcir. E por isso que muitas vezes as famílias hoje têm um pouco de crise, né? Porque ali às vezes tem aquele filho, aquela filha que detesta o pai, detesta a mãe. Você não sabe o que foi que aconteceu, né, Rogério? Em outras existências, né? Você deve conhecer isso muito bem, né? Sim, exatamente. É, isso, na verdade, a gente pode parar até para pensar que existem consultórios de psicologia na atualidade que estão abarrotados de gente com conflito justamente que odeia pai e mãe. E não sabe por que odeia. E não compreende de onde vem. Às vezes o pai e a mãe se dedica, dá de tudo, dá até o sangue. E o filho odeia. E não sabe de onde vem esse sentimento. E é algo que brota dentro do coração. E a dificuldade vem disso. E nós que podemos pensar um pouco com mais profundidade a doutrina espírita, a gente compreende de onde pode vir um conflito como esse. Mas mesmo assim você não deixa de pensar ou não deixa de sentir. E aí o casamento entre a racionalidade e o sentimento é uma tarefa que a gente está aqui para viver, né? E é interessante, o Espiritismo dá a ferramenta, dá o conhecimento que é a luz. Isto é, ele ilumina o caminho e você vê o que tem que ser feito, né, fazendo um link para o que o Álvaro falou. Você vê o que tem que ser feito, mas quem tem que fazer é você. O Divaldo Franco fala numa palestra uma coisa muito interessante. Ele fala que, na verdade, quando nós odiamos, é que nós desejamos matar. Mas não pode. Como não podemos, a gente odeia. Porque odiar eu posso. Eu odeio quietinho aqui, ninguém fica sabendo. Eu fico aqui quietinho, eu não posso matar. Mas odiar eu posso, ninguém pode evitar. Então, de certa forma, é uma maneira que a pessoa encontra para tentar realizar um desejo que ela tem de acabar com o outro. Né? Quando, o que acontece quando a gente odeia, Álvaro? Né? A gente prejudica o outro. Prejudica a si próprio, né? E está muito interessante aqui, ó. Quando você pega aqui no sexto e nono mandamentos, e o André Luiz condensa em um só, no sexto mandamento diz o seguinte: não cometerás adultério, diz Moisés. E no nono, não deseje a mulher do vosso próximo. Muito parecido esses dois mandamentos, né? Mas você vê que é sempre mandando. Não pode fazer isso. Não desejeis, não pode cometer. Como é que fala o mundo espiritual? Que está o sétimo mandamento. Foge de perturbar o sentimento alheio, porque a ação delituosa emite energia desorientada que volta sobre você mesmo. Ou seja, assim, olha, ele não está dizendo para você não fazer. Evita fazer, porque essa energia negativa vai voltar na sua direção. Então, quando alguém emite alguma energia negativa, no caso da infidelidade conjugal, que aqui é o caso, né, tá tratando, ele vai ter consequências no corpo espiritual. Essa energia desequilibrada provoca, então, desequilíbrio no corpo espiritual, e muitas vezes a pessoa vai chegar no mundo espiritual com o corpo deformado, o corpo espiritual deformado, que depois pode reverter, né? Vai reverter pela modificação de conduta. Mas conforme for o nível de agravo que eu fiz no meu corpo espiritual, a única forma de eu drenar essa energia é reencarnando para tirar essa energia negativa que estava na alma. E vai ser em que corpo físico vai ser? Às vezes um corpo físico com limitação. Não é isso, Rogério? Não é isso? É isso, sim. Entendeu? Rogério? Sim. A gente vai dar um intervalinho. O André vai colocar uma música para o Álvaro, para o Rogério, beber uma água. E a gente vai retornar em breve. Eu quero estender um pouco mais o comentário sobre esses itens. Porque ele diz lá, não cometerás adultério ou não adulterarás. E depois ele diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo ou não desejará. Então lá embaixo ele ainda não cometeu, ele só desejou. Quero saber que do ponto de vista espírita, faz alguma diferença a gente pensar o que acontece? Né? O que acontece no plano espiritual, no nosso perispírito? Então a gente vai para uma canção e retornamos em alguns instantes. amigos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite, quando falamos sobre os 10 mandamentos. Temos aqui os amigos Álvaro Augusto Vargas e Rogério Azevedo. E eu, pouco antes da canção, deixei uma pergunta, né? A gente fez aqui uma separação entre o mandamento que diz para que não adulterarás ou não cometerás adultério, e o outro que diz que não cobiçarás ou não desejarás a mulher do próximo ou qualquer outro bem que o próximo, que seu vizinho possa ter. Qual a diferença, Rogério, de você cometer adultério ou desejar a mulher do próximo? Olha, vejamos, Wilson e Álvaro, como a colocação é interessante, né? Porque hoje a gente já consegue ter uma compreensão um pouco mais aprofundada das coisas. Tudo que cada um de nós for conceber, pensar e elaborar mentalmente, nós fazemos uma concepção mental disso, antes da execução do ato, seja ele um ato bom, dignificante, ou algo reprovável. No caso do adultério, você já elabora isso mentalmente. E, em tese, essa concepção já te leva a um impulso de tentar fazer com que o seu corpo carnal sinta aquilo, porque é uma necessidade física a elaboração de um plano como esse. E concebê-lo mentalmente já é sinal de algo errado com a gente mesmo, não é? Isso significa que então já geraria suas consequências. Exatamente. Só que cabe-nos também analisar aquele presente que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. Cada um de nós pode ou não dar vazão àquilo. Cada um de nós pode fazer ou não aquilo que escolher. Então, esse treino de se viver é basear as suas escolhas, as suas limitações, vendo exatamente aquilo que leva no seu coração, não é? E no caso do adultério, primeiramente, elaborar estratégias mentais que não lhe permitam executar aquilo que a sua mente, de uma maneira automática, elabora. E à medida que cada um de nós for passando pelas primeiras etapas evolutivas daquilo que concebe, trará para dentro do seu campo mental escolhas melhores, não é? Perfeito. Interessante que a gente vai vendo, comparando como é que a espiritualidade analisa a sociedade, como é que nós vemos. No sétimo mandamento, quando fala não roubarás. E aí o ser humano aqui, ele tem uma capacidade impressionante de adequar as suas transgressões morais às suas conveniências, a não roubar. Aí tem aquela famosa frase que o pessoal fala, não, é imoral, mas é legal. Olha o que diz o mundo espiritual. Evita a apropriação indébita para que não agraves as próprias dívidas. Ele não diz para não fazer. Evita fazer uma apropriação. O que é apropriação indébita? Então, se é imoral, não é legal para a visão espírita. Não adianta o sujeito usar, por exemplo, um juiz ou um legislador, na Câmara dos Deputados, no Senado, usar leis... Para achar uma brecha na lei. Para fazer, tirar, dilapidar o patrimônio público, que pela lei que ele escreveu, ele é legal, mas é imoral e pela visão divina é um roubo da sociedade. Esse recurso que era para ser usado em hospital, em creches, em escolas, em segurança pública, em educação, é desviado e a pessoa não vai para a cadeia porque pela justiça humana falha, ela criou leis, né, que foram manipuladas em benefício próprio. Então, o ladrão roubar, ele vai ser preso para a cadeia. E aquele da caneta, ele vai escapar, né, furtivamente, porque usou do seu poder de fazê-lo, mas não perante a justiça divina. Porque se tudo que é imoral na justiça divina, isso aí é uma transgressão com sérias consequências. Aí acontece quando a pessoa desencarnar, que todos nós iremos desencarnar também, né? Aí a pessoa vai e fala assim, nossa, mas eu, que lugar que eu vou quando eu desencarnar? Foi, meu amigo, algumas pessoas me perguntam, estou com medo. Eu falei, meu amigo, você está com medo de quê? Ah, eu fiz muita coisa errada, então estou com medo do que me espera quando eu desencarnar. Eu falei, você já está lá. Porque nós estamos Todas as noites, quando nós dormimos, onde é que a gente vai? A gente dorme, o nosso corpo espiritual se desdobra, sai do corpo físico, entra em contato com o mundo espiritual. E nós vamos estar exatamente de acordo com a nossa densidade moral. É, Álvaro, tem aquela frase que dizem, quando alguém dizem que morreu, descansou. Nem sempre, né, Álvaro? Não, às vezes dependendo para onde vai. Vai encontrar os companheirinhos. É por isso que a pessoa tem medo. Mas, Álvaro, vamos estender um pouco mais sobre roubo. E, assim, a gente está falando, é claro, no âmbito maior. Mas no âmbito do dia a dia do indivíduo, no comportamento geral do dia a dia, são tantas pequenas coisas, isso também gera consequência. Por exemplo, desde você se apropriar do tempo do teu companheiro, aquele costume que você tem de marcar, chegar sempre com uma hora atrasado, deixar a pessoa te esperando. Tá roubando o tempo. Você tá tirando o tempo do outro, né? É. Aquela história de repente, baixar filmes, né? Direitos autorais, livros, não adquirir. Isso tudo também gera consequências? Vai depender muito do nível evolutivo de cada um, né? A gente sabe, né? Você pegar, você não pode exigir de uma pessoa extremamente ignorante, sem muita noção. A própria justiça terrena já reconhece isso, né? A capacidade mental do indivíduo de compreender o certo e o errado. E também, é claro, a justiça divina ela é perfeita, né? As leis divinas que regem o universo. Vai depender muito do grau de maturidade que cada um possui. Por exemplo, nós espíritas, nós então, se fizermos coisa errada, vou dizer, uma linguagem vai tão ferrado, né? Não tem desculpa. Tanto que nós temos até aquela obra, né, do que fala que Eurípides Barçanufo, um grande espírito, né? Ele foi um grande homem aqui na Terra, na última encarnação, é um missionário do Senhor, né, realmente. Ele criou nas regiões do Umbral o Sanatório Esperança. E lá abriga todos aqueles que fracassaram fragorosamente. Tem um livro do Chico Xavier, nosso saudoso Chico, se chama assim, Os Mensageiros. Legal. Essa obra, ela é fora de série, porque Os Mensageiros é o título que se dá a todo aquele indivíduo que assumiu um compromisso no mundo espiritual para divulgar o Evangelho do Senhor. Nas diferentes correntes, budistas, pode ser protestante, católico, espírita, enfim. É aquele pessoa que se chama assim, O Mensageiro. É um título que se dá para a pessoa, uma tarefa que a pessoa assume para se redimir de muitos erros passados. E aí então ele fala que os mensageiros ali estão cheios de mensageiro fracassado, que tinham muito conhecimento, que o Wilson falou aqui, mas não conseguiram realmente cumprir o seu projeto, né? Faço o que eu faço, mas não faço o que eu faço. Exato. Mas deixa eu ir aqui rapidamente aqui para o oitavo, que é interessante que eu vou contar uma história. O oitavo mandamento na lei mosaica, não prestarás falso testemunho. É, não mentir, né? Olha como é que a espiritualidade coloca. Ele vai um pouco mais abrangente. Retira dos teus lábios toda palavra que prejudique o próximo, a fim de que não se transforme um dia em tropeço para os teus pés. Ele não diz para você não fazer. Ele atira dos teus lábios que isso vai te prejudicar. Por quê? Porque mesmo um comentário verdadeiro, se for com intenções perversas, é lesão moral passiva de resgate doloroso. Eu conheço um caso, viu? Isso é real, um colega meu de trabalho. E ele não tinha uma vida assim, embora fosse espírita, mas ele não tinha uma vida moral equilibrada. Ele tinha uma esposa, mas ele era dado a aventuras extraconjugais. Ele realmente era terrível, esse nosso companheiro. E ele, então, nessas andanças que ele fazia, essas viagens noturnas que ele fazia, uma vizinha da esposa dele ligou um dia para a esposa para contar a verdade sobre o marido. E só que essa esposa desse amigo, ela tinha um problema sério, ela tinha um coágulo no cérebro, e ela não podia se estressar, e ela foi parar na UTI e quase desencarnou. Agora é o seguinte, por que essa amiga, entre aspas, ligou para essa senhora? Ela falou a verdade, ela está entendendo? Ela não desrespeitou a lei mosaica, ela não levantou falso testemunho, ela falou a verdade. Mas a gente vê como é que o mundo espiritual interpreta, é diferente. Não, com que intenção você falou isso? Você pode falar a verdade, mas se você falou a verdade com a intenção de prejudicar alguém, mesmo falando a verdade, você foi um agressor daquele indivíduo e você vai colher o que você plantou. Então você vê que o mundo espiritual é muito rigoroso com relação à nossa conduta. Novamente, as intenções são sempre, talvez, mais importantes do que até o fato e o resultado do fato. As intenções são também utilizadas como atenuantes, né? Nos casos até mais graves de suicídio, o que leva a pessoa a cometer aquilo, né? Então, quando a gente vê isso aqui, eu fico meditando isso. Como é que nós temos que dosar o que a gente fala para as pessoas? Ah, mas eu falei a verdade para o fulano. Mas peraí, por que você falou isso? Você queria ajudar? Ou você queria simplesmente provocar a desunião do casal? Então as pessoas têm que saber, olha, com que intenção você vai levar essa mensagem? É a intenção do amor, da caridade ou da desunião? É isso que vai provocar. Interessante que você pegar aqui o 10º mandamento também, Wilson, aproveitando o nosso tempo aqui, é que Moisés diz o seguinte, né? Não cobiçarás as coisas alheias. Mas se você imaginar 33.500 anos atrás, já foi um grande avanço, ele falou lá, tentar dosar um pouco o pessoal, não ficar com aquela cobiça exagerada. Mas cobiçar também, hoje a gente entende, você cobiçar um carro bonito, uma posição, não é negativo você querer ter essa ambição de melhorar. O que é negativo é uma forma que você vai fazer. Por isso que o mundo espiritual coloca de outra maneira. Ele coloca o seguinte, olha, evita a inveja e o despeito, que é um problema social grave. Álvaro, eu já ouvi pessoas dizendo assim, ah, senti uma inveja do bem do fulano. Existe isso, Álvaro? Não. Não. Essa inveja do bem. Porque a inveja... Inveja branca, né? Não. Porque o invejoso, ele não quer o que o outro quer. Ele quer a desgraça da pessoa. É negativa. A inveja sempre é negativa. Tá? A ambição, não. Mas a inveja, o invejoso, ele não quer o carro que você bonito você tem. Ele quer que você perca o seu carro. Ele quer a desgraça do próximo. Por isso que aqui fala, o espiritualidade fala, evita a inveja e o despeito, a inconformação e o ciúme, aprendendo a conquistar a alegria pelo esforço próprio, porque os teus pensamentos irão definir as suas experiências futuras. E o espiritismo é muito interessante, porque quando fala da reencarnação, você não pode imaginar que o indivíduo está sempre nascendo rico e o outro sempre nascendo pobre. Aliás, isso ainda é uma diferença muito grande do hinduísmo para o espiritismo. Porque no hinduísmo você tem aquelas castas e a pessoa... Nasceu ali até o último dia da vida, não pode mudar, é naquela casta. Em várias encarnações, ele não vai mudar. O nobre sempre nobre e o pária sempre pária. E a gente sabe onde é que está a justiça divina, né? Aí que vem a beleza do espiritismo mostrar que não. Porque se você tem uma reencarnação como uma pessoa rica, você vai então, que é a prova que da caridade. Você tem condições de gerar emprego, tratar bem os funcionários. Isso aí é uma prova que você tem que passar. E a pobreza é a prova da humildade, resignação, aceitar aquela posição sem inveja, sem despeito e sem violência. Então são provas que todos nós temos que vivenciar. Então você vai ter que passar pela prova da pobreza para conhecer a pobreza. Tem que passar pela prova da riqueza para conhecer a riqueza. E, aliás, as duas provas são difíceis, né? É um perigo. Lembrando, aqui, eu vou citar o nosso amigo Alain Diniz. No programa de domingo, ele falou um negócio muito interessante. Ele falou sobre uma pesquisa que ele tomou conhecimento. Pegaram dois grupos de crianças, né? As primeiras, em tenra idade, 6 anos, 5 anos, e um grupo de pré-adolescentes. Para os dois grupos, eles ofereceram inicialmente duas opções. A primeira opção para a criança era que ela recebesse um doce, e os outros amiguinhos que viriam depois receberiam também um doce cada um. A segunda opção era que ela recebesse dois doces, só que os amiguinhos receberiam 5 doces cada um. Qual foi o resultado? As crianças, a maioria ou a totalidade delas, escolheram 2 doces. Já para as crianças mais velhas, os pré-adolescentes, eles optaram, a maioria, por ficar com 1 doce para evitar que os outros ganhassem 5. Então, eu prefiro ter menos do que permitir que o outro seja beneficiado. Por que que ele pode ter mais do que eu? Essa é a leitura que eu faço. É melhor que tenha todo mundo igual. Quer dizer, eu tenho menos também para que o outro também tenha menos e igual a mim. Assim ele não tem mais. Isso é, já reflete, Álvaro e Rogério, a competitividade da nossa sociedade. A gente está sempre competindo com o outro. E a inveja é fruto dessa competitividade. Eu acredito que a competitividade, até certo nível, seja positiva. Porque também ajuda, né, Álvaro, a nos impulsionar para frente, a sermos melhores, é positivo. Mas quando isso passa a ser patológico, a sua vida passa a acontecer em razão do que o seu vizinho faz. Cada vez que seu vizinho troca de carro, adquire alguma coisa, você tem que trocar o seu também, adquirir alguma coisa também. Isso realmente passa a ser muito prejudicial para a vida. Eu me lembro aqui, só para, já finalizando aqui o nosso tempo, aí só para ficar, para rir um pouquinho, tem uma piada aqui que me contaram, achei muito interessante. Ele fala que o sujeito achou uma lâmpada mágica no quintal dele, ele esfregou e saiu um gênio. E o gênio falou para ele: olha, você pode pedir o que você quiser. Qualquer desejo que você quiser, você será atendido. Aí um olhou e começou a fazer, pensar em mansões, em carros, ilhas, lã. Aí, então já tem meu pedido que eu vou fazer. Mas tem uma condição, disse o gênio. O que você pedir, eu vou te dar. Mas eu darei em dobro para o seu vizinho. Ele parou, pensou, então me fura um olho. Olha, Álvaro, tá bem próximo. Mais ou menos disso, por aí. Você vê como é que é essa, a nossa sociedade ainda, o nível que está. Mas então, Wilson, já estamos aqui já no horário. Você quiser fazer arrematar alguma coisa a mais, você e o Rogério. Não, Rogério. Não, tranquilo. Olha, nós naturalmente tínhamos muito mais para falar sobre o assunto. A gente pode deixar para outros programas. A gente vai chegando ao final. Eu quero aproveitar e agradecer os patrocinadores do programa. A União Rádio Web e o programa Visão Espírita são patrocinados por um grupo de abnegados companheiros, de amigos que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores desta importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso agradecimento a cada um de você. E colabore você também, que ainda não colaborou. Tem muitas formas, você pode anunciar a sua empresa ou seu negócio no nosso aplicativo. Se você está ouvindo esse programa, provavelmente é por meio do seu aplicativo. Se você observar na parte inferior, você vai ver ali um banner atualmente do projeto do nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, o Vadmecum Espírita, mas o banner da sua empresa pode estar ali também. Se você preferir, você também pode depositar qualquer valor na conta poupança, anote aí, 71850-4/500. Vou repetir, 71850-4/500. Agência é 5189 Banco Itaú. E não se esqueça de identificar seu depósito para União Rádio Web e para que você possa acompanhar a utilização de cada centavo de sua contribuição, acesse unionradioweb.com.br/prestação de contas. Lá você vai encontrar detalhadamente cada centavo e no que ele foi aplicado. Nós trouxemos aqui uma breve mensagem para a gente ler no final e depois eu vou passar as últimas palavras aqui para as considerações finais. Selecionamos do espírito André Luiz, extraída da obra Tempo de Luz, pela psicografia de Chico Xavier, a mensagem Petição do Servidor. Senhor Jesus, quando me chames a doar algo do que tenha ou do que eu seja, se não puder oferecer o muito que devo, auxilia-me a entregar o pouco do que disponha. Se eu não tiver essa ou aquela migalha de recursos materiais em favor dos companheiros em penúria, concede-me forças para dedicar-lhes algum momento de trabalho sem qualquer ideia de recompensa. Entretanto, Senhor, se o tempo vier a faltar-me para isso, ajuda-me a falar, no apoio aos irmãos que sofrem, a boa palavra que indique a senda do bem. Se isso ainda não me for possível, Guarda-me o silêncio na prece endereçada ao teu infinito amor, a rogar-te intercessão e socorro, porque, através da prece, enviar-nos-á alguém que me substitua e que fará pelos outros muito mais e melhor. Bem, amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante essa semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã, para quem acorda bem cedo, e às 20 horas. E aos domingos também, às 4 da manhã e às 12 horas. Lembrando que domingo, às 9:30 da manhã, nós temos a edição do programa Visão Espírita de Santa Bárbara do Oeste, transmitido ao vivo aqui também pela União Rádio Web. Programa Visão Espírita que está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são mais de 19 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes: Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan e Sérgio Aguiar. Como operador de som, o nosso caro e competente amigo André Sanson, e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Lembrando que recebemos hoje a participação especial do nosso amigo Rogério Azevedo. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma excelente semana, repleta de oportunidades e de coragem, para que possamos encarar as lições que a vida nos oferece e que possamos transformar a nossa conduta, que enfim façamos brilhar a nossa luz, para que ela ilumine o nosso caminho como o caminho daquele que segue ao nosso lado. Eu passo aqui as últimas palavras para as considerações finais do nosso amigo Rogério Azevedo e depois peço ao Álvaro também para as suas considerações finais, Álvaro, e para encerrar com uma prece, por favor. Bom, Wilson, aqui eu deixo o meu agradecimento do fundo do coração àqueles amigos que nos acompanham pela rádio, assim como esses que se dedicam a fazer com que uma ideia como essa possa tomar corpo e concretizar um trabalho tão bonito. E assim, com essa alegria também, deixando esse agradecimento, e quem sabe numa próxima vez possamos estar juntos. Muito obrigado. Agradecemos a oportunidade desse reencontro. E como diz nosso companheiro Rogério, que seja mais uma etapa e muitas outras que vamos estar nos reencontrando, sempre com um motivo muito grande de estudar o Evangelho do Mestre e a luz da terceira revelação. Uma noite muito agradável, descontraída, onde refletimos sobre os 10 mandamentos, o primeiro, a grande revelação da humanidade, do legislador e grande médium Moisés. E nessa vibração elevada, suplicamos a Deus, nosso Pai, que nos ilumine a todos, Jesus, nosso Mestre, nosso modelo e guia, que tenha misericórdia com a nossa humanidade, nesse momento tão difícil, tão delicado, que possamos manter a esperança, o entusiasmo, mesmo em meio às controvérsias e dificuldades do momento, que o nosso Brasil se encontre e possamos ser realmente um dia aquele coração do mundo, a pátria do Evangelho. Que tenhamos uma excelente semana. Muito obrigado. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.